quer dizer que você não quer me marcar, né? Confia e vem com Garcia que eu vou te ensinar. ATK Produções, Portal do La Rocha. Há muito tempo que a gente se envolve, você tira a foto e deixa na galeria. Eu me incomodo que eu te marco no stories, você não reposta e só vê no outro dia. Nem quero pensar o que você tem no direct, no seu WhatsApp e no seu celular. Me disse que eu tenho a prioridade, mas essa postagem eu vou implorar. Vou marcar eu no teu stories, bebê. Vou postar eu no teu status, bebê. Você diz que quer ficar comigo, então chega pra cá e vamos se envolver. Vou marcar eu no teu stories, bebê. Vou postar eu no teu status, bebê. Você diz que quer ficar comigo, então chega pra cá e vamos se envolver. Meu melhor repertório, ATK Produções. Vem, cunhazinho, vem. Chega pra cá, meu parceiro. Vamos pra cima, alô. Há muito tempo que a gente se envolve, você tira foto e deixa na galeria. Eu me incomodo que eu te marco nos stories, você não reposta, só vai ver outro dia. E nem quero pensar o que cê tem no direct, no seu WhatsApp, no seu celular. Me disse que eu tenho, mas essa postagem eu vou embora. E o quê? Me marca eu no seu stories, bebê. Me posta eu no seu status, bebê. E você diz que quer ficar comigo, então chega pra cá e vamos se envolver. Me marca eu no seu stories, bebê. Me posta eu no seu status, bebê. E você diz que quer ficar comigo, então chega pra cá e vamos se envolver. Vou marcar eu no teu stories, bebê. Vou postar eu no teu status, bebê. Você diz que quer ficar comigo, então chega pra cá e vamos se envolver. Vou marcar eu no seu stories, bebê. Vou postar eu no seu status, bebê. E você diz que quer ficar comigo, então chega pra cá e vamos se envolver. Vamos pra cima, Elio Garcia e Azevedo. Posta eu, explodiu. ATK Produções.